Com vocês, João Avelino. Dessa vez ele casou com a presidente do fã-clube dele. Porra, desse jeito fica fácil, né? Quando ele quiser divorciar é só pedir impeachment. E a filha dele, né, a Cleomires, não pôde comparecer à cerimônia, mas mandou mensagem desejando boa sorte e falou que no próximo tá colada. A Cleomires declarou que já consumiu drogas. Eu achei super normal, afinal todo filho de cantor escuta as músicas de pai. Um amigo é que casou recentemente aí com uma refugiada do Iraque, já tem um tempinho já, casou com uma iraquiana. Eles vivem bem, né? Mas o problema é que qualquer discussão ela explode. Essa é a minha. Porra, eu falei pra ele que eu jamais namoraria uma iraquiana. Ele falou, por quê, João? Eu falei, pô, porque eu sou magro, né, velho? Uma mulher bombada não ia me querer. Eu sou muito magro, mas eu era muito mais magro antes. Pô, quando eu era mais novo, eu lembro como se fosse hoje, quando minha mãe foi me levar na escola pela primeira vez. Ela me levou no colo até a sala de aula. Chegando lá, a professora falou, querida, o guarda-chuva você deixa na portaria. Stories, postando fotos antigas, ignora com curtidores. Deixe de stories, deixe de siga no Instagram, arroba João Avelino. Mas só fala do passado. Leve o bom humor para seu evento. www.comediantepararaeventos.com